for the song. Just chill out for the song. Direto do Alto Maron, Júnior chegando na fita, chegando cantando verso do rimando, rapper ativista. A Bahia mudou de um tempo pra cá e eu posso provar. Hip hop mostrou uma maneira infalível de revolucionar. Se é pra cantar, vamos cantar. Se é pra dançar, vamos dançar. Se é pra riscar, vamos riscar. Pra completar, vamos grafitar. Encarar o sistema de frente e mostrar que a gente não anda brincando. Acabar com a mente doente dos caras que sente que tá abafando. Já tá na atitude na beira dos caras que mora na periferia, mostrando que nosso inimigo não é alto preto e sim a burguesia. Ela financia as armas, a droga maldita que chega pra gente. Vamos se unir pra ela sentir que a periferia é consciente. Toque novamente, tentando abrir a mente da população. Lutar pelo certo, fazer um manifesto, uma eterna e grande missão. Com microfone na mão, um mineiro de Valadares, seguindo o exemplo do grande guerreiro. Zumbi dos Palmares, alcançando vários lugares, pelos ares a rima boa. No vidro de cada pessoa, meu verso bate, rebate e coa. Fico ligado, inteirado, informado naquilo que acredito. Por isso eu canto, recanto, agito, quando preciso eu grito. Vivemos um grande conflito, por isso a cara é você se ligar. A polícia anda na rua caçando pretexto para te matar. Querem te ver traficando, para terem um bom motivo. Pra te meter o pipoco no coco do tipo queima de arquivo. Se liga na ideia, bandido, deu vida, meu recado. Pra que o demônio fardado não te transforme em finado. Brasil é contaminado, por isso eu tomo cuidado, irmão. JR Júnior, justiça e revolução. Brasil é contaminado, por isso eu tomo cuidado, irmão. JR Júnior, justiça e revolução. O sistema quer nos ver, acerte o palco do chão. JR Júnior, justiça e revolução. Se liga na ideia, chegado, meu irmão, não caia contradição, não. JR Júnior, justiça e revolução. A tomada do poder depende da nossa união. JR Júnior, justiça e revolução.